Sheffield. Estamos começando mais um Trip View Classic, eu sou o Eric. Pelas... aliás, mais de 100 vezes eu sou o Magari. Eu não sei o porquê disso, mas eu ainda sou o homônimo. É porque é o programa sem homônimo. Ah, faz sentido, eu sou burro, né, Kiko? É, clima total de comemoração, né, mano? Viva! Hoje é festa. Então, 100 Trip Views Classic. Olha, é coisa pra caramba. Classic, é, 50 e alguma coisinha normal, um monte de cash... A gente tá trabalhando. Exatamente. Mais de 100, de 100 provas, a burrice do Aranha. Então, pra comemorar o 100º programa, igual a gente sempre faz a cada 50, né? A gente vai falar de um filme. E qual filme que é, Magá? É o filme Homem-Aranha 3. Não. O Mônio tava querendo que fizesse o Homem-Aranha 3 logo, mas... Não, fiquei até empolgado agora que o Magarin falou, já tava puxando o DVD pra trocar aqui. Vai ser o episódio piloto da série de 77 com Nicholas Hammond. Na verdade, são os dois primeiros episódios que exibiram como filme. Como o Mônio falou outro dia, o filme que deu origem à série. Precisamente. Filme de 77, a série começou em 78, né? Foi... Aliás, eu pergunto, além de ser o filme que deu origem à série, podia ser considerado a série que deu origem ao desenho animado? Uma vez que o Aranha do desenho animado foi decalcado do Nicholas Hammond? Peter Parker da série de 94, realmente, né? Ele é baseado a aparência dele totalmente. A gente já falou isso. Já, isso aí é oficial mesmo, isso não é coincidência, não. É, uma coisa que eu sempre fiquei triste é que o Hammond nunca apareceu em nenhum dos filmes. Podia aparecer, devia, não, né? Tipo, nem que fosse só passeando lá do lado. Quem sabe? Ah, agora vamos mandar a sugestão pro Mark Webb. Aliás, é Mark Webb, né? Webb, exatamente. Uma coisa legal desse filme aqui é que chegou a passar nos cinemas do Brasil na época. Aproveitando o filme do Super-Homem lá com Christopher Reeve. Ah, sim. É o mesmo nível, né? Sim. Cara, eu adoraria ter ido assistir no cinema, sem zoeira. Que nessa época aqui, a CBS, ela tava apostando, tinha um contrato com a Marvel, ela tava apostando lá. Tinha a série do Hulk que tava fazendo sucesso. Aí depois lançaram essa, tentaram lançar essa do Aranha. Depois veio os dois telefilmes do Capitão América lá, que ele usa a moto. É Capitão um motoqueiro. Melhor, é bom. Eu adoro a cena que ele joga a moto por cima do muro, a moto cai de pé no muro. Eu tenho um gif dessa cena, cara, de tanto que eu gosto dela. E teve o filme do Doutor Estranho também, que era piloto de série que não deu certo. Esse eu não tive coragem de assistir ainda. Eu assisti. Por que será? Por que será que não deu certo, gente? Não, mas sabe uma coisa? Essa série só teve duas temporadas e não foi cancelada por causa de baixa audiência. Ela fez sucesso. O problema é que a NBC tava começando a ser conhecida como a TV dos super-heróis. Ela também tinha o seriado da Mulher Maravilha. Aí ela resolveu cancelar tudo e ficar só com a que dava mais lucro, que era a do Hulk. E a Marvel não tinha gostado muito também dessas outras séries, né? Parece que teve as treta. Tanto que tinha um projeto pra fazer um filme, o encontro do Hulk com esse Aranha aqui, mas como a série do Aranha foi pro espaço, foi cancelado. Cara, isso seria épico. Mas é, o Hammond falou que ele chegou a assinar, mas não rolou. Aí o Hulk muito teve bem. Que se contentar com o Thor, com o Audacioso, com... Nossa Deus. Mônio, quem quiser assistir com a gente aqui, onde que a pessoa consegue oficialmente? É muito importante essa parte. O primeiro vai depender de um pouco de sorte, que ainda existe alguma locadora de fita no seu bairro que tenha essa fita em VHS. A outra opção é, com sorte, achar esse VHS em algum sebo. Mas se você é uma pessoa chata e moderna e não gosta de VHS... Calma aí. É importante destacar que tem que ter um aparelho que... Ah, é. Só ter o VHS não resolve, gente. Tem que ter um aparelho de videocassete em casa, né? Um VCR recorder pra poder passá-lo. Assim, né? Aliás, VCR recorder é pleonasmo, né? Porque VCR já é videocassete recorder, mas não vem ao caso. Mas se vídeo cassete recorder. É assim mesmo que é pronúncia em inglês. É, você não sabia? lá em Massachusetts é assim que a gente fala. Entendi. Okay. Mas aí, continua em Novo Horizonte também. Continua seu raciocínio. Então, se a pessoa tiver a sorte de ter a locadora no bairro ou achar num sebo, mas não tiver o aparelho, não adianta nada. Aí ela pode recorrer à última opção, que é comprar o DVD Coleção Super-Heróis do Cinema, O Homem-Aranha, que é bem fácil de associar ele com a série, porque ele tem como capa uma imagem de um boneco do Aranha dos filmes do Sam Raimi. Então você associa na hora com a série de 77. Cara, é muita falta de vergonha na cara, né? É muita picaretagem. Mas o que importa é que o filme tá lá, gente. Ah, mas falando em picaretagem, nesse DVD aí vem três episódios, que na verdade são seis, né? Porque cada episódio eles transformaram em um filme. Dois episódios. Aí tem esse. Essa série ela era muito de ter arco, né? Eu começava um episódio e terminava com outro. Aí teve esse, tem o Retorno, que são os outros dois episódios. E a teia chinesa. Fúria do Dragão. A Fúria do Dragão. Aliás, o Eric, você vai pôr a imagem da capa no no sim. post, né? Sim, Mortal Kombat. Ah, tá. Você fala... Não, Do Aranha, eu posso, pô. Então, eu tava falando de picaretagem, porque esse episódio da Fúria do Dragão, quando saiu em VHS... Ah, sim! Tinha o Aranha e tinha o símbolo do Mortal Kombat. O dragão do Mortal Kombat. Tá, a gente não vai falar desse... do Fúria do Dragão nesse episódio, mas eu vou colocar aí embaixo pro pessoal ver aí, né? Esse Homem-Aranha que tá na capa aqui é da Hot Toys, eu acho, né? Da Hot Toys, é muito bem feito. Que beleza, o né? O boneco, não a capa. Isso. Só de curiosidade, esse salário do Hulk aí tem essa coleção super-heróis do cinema com o Hulk também, né? Tem uns filmes dele lá. O filme daquela época. Essa coleção é legal, ela tem muita coisa bacana, bem da verdade. Tem a série do Flash, dos anos 90. É uma forma de você conseguir, né? Legalmente, saiu, você não tinha... É, a única que saiu legalmente por aqui foi a do Hulk. Saiu completa, as 5 temporadas e os 3 filmes. Bom, então, né? Ok. Pra quem não sabe, a gente conta 3, 2, 1, play. Na palavra play, a gente dá play, né? Ah, precisa dar play, né? Como sempre. Já tinha largado o controle ali de lado. Então quem tá ouvindo tem as duas opções, ou pode ouvir simplesmente como um podcast normal, um Trip View Classic normal, né? Que tem um áudio de fundo dublado aí baixinho, ou da forma que é mais interessante, que é assistir o filme enquanto ouve o comentário do... Como é que é, Magari? Comentários assás abalizados? Assás abalizados. Enquanto ouve o Bickman falando ao fundo. Então vamos lá, 3, 2, 1, play. Você já começa com o Homem-Aranha subindo no prédio, você já vê a abertura da série. O que vem pela frente? A qualidade do negócio. Ah, é importante, né? Eu acho que nem precisa falar isso, mas é importante se transportar para 1977 nesse momento. Ah, claro. Conheço muitas pessoas que vão ver isso e falar: nossa, mas o do Sam Raimi é muito melhor. Óbvio, né? Não tem que ser melhor, né? Não, eu vou. Cara, eu vou falar que eu lembro que eu era pequeno, passava isso acho que na TV Gazeta. E já, cara, eu amava. Eu amava poder ver o Homem-Aranha em tela, assim, dane-se que a teia se amarra nas coisas. Passava na Manchete. Na Manchete? É, eu lembro que era algum canal. Versão brasileira. Era algum canal que eu não tinha lá em Novo Horizonte, então. É, rapaz. Isso aí. Qualidade da época era muito boa. Ah, tá. E tem como gente também que pode olhar e falar: ah, mas tinha... O filme do Super-Homem era muito mais bem feito. Mas era um filme, né? Sim. Isso. É seriado. Não era um piloto de série ainda. Piloto que é tipo, mano, vamos ver se vai dar certo, né? Pois é. Então a grana pra fazer o filme do Superman era muito maior, né? É, e boa parte foi pra pagar o Marlon Brando. O importante é que são 10 horas da manhã. Não, agora são 11. 11. Senhoras e senhores, o júri. Achei que você tava num fuso horário diferente. É, em Massachusetts. Os caras estão sendo controlados aí pelo relógio, pelo visto. Pelo relógio? É, mostra o relógio, o cara sai andando, ué. E é relógio inglês. Eu achei, quando eu vi isso aí outro dia, parece o mesmo banco que o Dr. Octopus é, assalta no Aranha 2 lá. Pelo menos a rua, assim. Quem sabe foi uma homenagem. Olha, passou despercebido esse tempo todo. Are you my mommy? Só os fortes entenderão. É muito engraçado o ritmo dessas séries antigas, filme antigo, né, cara? Ele pega um item, mostra pra câmera. Pega outro item, mostra pra câmera. É, a geração MTV hoje, que precisa tudo rápido e coisa e tal, antigamente ia construindo aos poucos. Ah, aí você vê que o cara tem um broche bonito do Sentinela, o Sentry. Ainda é mais rápido que os roteiros do Bendis. Eu te pergunto, como é que uma bomba de fumaça faz esse tanto de fumaça dentro do banco, cara? Porque era uma bomba de fumaça, ué. Pois é, isso, é isso que ela faz. Pode, na verdade, é porque essa série deve se passar em Novo Horizonte, né? Então o banco é minúsculo, né? E tem 4 por 5, sabe, as salas? Centímetros, né? Olha só, uma fuga em alta velocidade, gente. Alta velocidade. Ela nem saiu da primeira ainda. Ai, meu Deus, bateu na parede. Pois é, nessa velocidade, tipo... Ela deve ter amassado o para-choque, com sorte. Pô, os caras morreram, pô. Os caras roubando o broche do sentinela. Câmera, veja o dinheiro. Veja a reprodução de notas que nós temos. Globo Diário, Fundação 1800. A dublagem. Globo Diário. Uma coisa que vale citar é que esse ator que faz o Jameson aí só fez o Jameson aí. É, só no piloto. Depois mudou, né? Mudou pra um magrelo aqui. Acho que ele não ia aguentar pular e correr, andar de lambreta como o outro faz durante a série. Esse daí também tem cara de ser mais bom, né? Mais bonzinho e tal. Ah, o Jameson da série era bonzinho. Ele gostava do Aranha. Falar em novato, chega o... jovenzinho. O Bob. Ah, não, quer dizer, Robson. Faça-nos um favor, esqueça. JJ. Essa aí foi uma grande mudança, né? Da... Lê isso aqui. Chegou pro mensageiro. Uma grande mudança, não, né? Uma pequena mudança. Jornais, emissoras de rádio e televisões da cidade. Liga a televisão pra nós, tá? Por que agitação? Mais calma, Rob. Eu achei legal a preocupação de não ligar, de não acontecer aquele negócio que liga a televisão na hora que tá começando a notícia, sabe? Ele ligou a televisão, tá passando ali, daqui a pouco vai dar a notícia, né? Achei interessante. Realmente não. Alguém tinha que fazer isso direito uma vez na vida, né? Não é igual o Chaves, aquele episódio do filme de terror lá que a Chiquinha tá lá toda desesperada assistindo TV, e se você olhar pra TV, tem uma mulher rindo lá. Uma reportagem para jornal. O que estão fazendo? Afirma que 10 pessoas em alguns lugares da cidade estão programadas para se autodestruir ao seu comando. Ó, tem uma ameaça do mestre do picadeiro, ó, quer dizer, de algum hipnotizador aí, né? Sei lá, o cara controla a mente das pessoas. Pode ser um terrorista. O que será que ele quer? O que todo mundo quer? Dinheiro. Será que o prefeito vai pedir pro Jameson pagar também? Mais detalhes a você, tão logo ele suja. Agora, voltamos à nossa programação normal. Vamos, Globo! JJ, vamos ter que refazer a primeira página. E se for uma farsa, como vamos ficar? E como é que vamos ficar se for tudo verdade? O que acha, Peter? Bom, e que diferença faz que ele acha? Estou solicitando a opinião de um homem de rua, certo? Senhor, eu não sei. Coitado, muita coisa. Coitado, dá dó, caramba, do Peter dessa série. Que andam fazendo experiências... onde forçam pessoas a fazer coisas contra a vontade. Esse piloto, pelo menos. Vão ter que me provar isso. Ah, que é isso, JJ? Isso é notícia. Engraçado que aí o Peter já é fotógrafo, né? Quatro colunas aqui. É, já é fotógrafo e já é um jovem aí. Mais jovem. Mas é que eu. Senhor, gostaria que eu tirasse uma foto dele? Não precisa, não precisa. Temos fotos do prefeito aqui para empapelar o prédio todo. Não tem nada para fazer? Obrigado por ter vindo. Olha, eu quero a fotografia do prefeito aqui. Ele levou uma mala ali. Ah, não, é a câmera. É engraçado, né, pô? Ah, que dó. Pra viajar? Ah, não, peraí. Que dó do garoto lá, olha, sendo desprezado. É muito triste. Podia usar a musiquinha do Hulk. Aviso. Material radioativo em uso. É o Capitão América. Ei, é o Michael Jackson. Quê? Esqueceu de colocar seu protetor, Tony. Ah. Claro, se quer viver perigosamente é problema seu, mas se a menor radiação escapar, nós precisamos saber. O que há com você, afinal? Hã? Desculpe, eu estava pensando em outra coisa. Dave, você acredita em controle mental? Eu podia fazer uma piada sobre isso, mas acho que tá falando sério, né? Você não lê jornais, é? Não. Por quê? Um cara disse que vai fazer 10 pessoas se autodestruírem a menos que a cidade pague 50 milhões de dólares. Por que nunca pensei nisso? Como é que você faria? Eu já tenho muitos problemas imaginando o que faria se essa coisa ficasse exposta. Sabe, eu sou um cara adulto. É, sacrificou sua vida pela ciência. Obrigado. Sim. Oi, quem é Peter Parker? Está bem ali. Sou eu. Ei, estou seguro aqui? Se não estiver grávido. Ei, ei, ah, que ele que está é? Brincando. É só brincadeira. Isto é para você. Ah, que maravilha. Nossa, que legal. Alguma coisa que blá blá blá fala um monte de nome esquisito, né? Espacial no seu sótão? Que legal, um pacote que eu tenho que fingir que é importante para alguma coisa. Pago, cara. Eu acho que eu não tenho dinheiro. Tá certo. Ah, não, espera. Dave, me empresta $30. Não, obrigado pelo elogio. E coitado, ele tá sem dinheiro pra nada, nem pra pagar encomenda. Pô, no dublado é 40 e alguma coisa dólares, né? 30, agendado aqui é 30. Ah, ele pediu 30 pro cara. Fazendo um favor pra vocês. Corajoso. Deve ser a. Deve ser o que falta. Você não vai me enrolar, não. Mas vai levar só minutos, senhor. Cara, essa discussão fica tomando o pacote da mão do outro. O Jaminho com o chapéu do Samadro vai ter. É tipo assim, quem tá com o pacote na mão, pode falar, né? Na verdade não, porque o cara tava falando agora. Não voltaria aqui nem que me pagasse o dobro. Se quiser isso aqui, vai ter que ir até o depósito. Gente, ir até o depósito em Novo Horizonte, vai atravessar a rua. Qual que é o problema? Eu queria saber do que o Capitão América tava rindo feito um bobo ali. Ah, porque ele tá assustando o Jaiminho, né? É, tá mexendo o braço detalhe. Ele tá brincando de Dr. Octopus ali. Por que assustou o homem? Eu preciso dos condensadores. Me dá uma mão aqui, se essa radiação escapar... São condensadores. Segura aí. Muito bem. É, traí raro na dublagem, é condicionador, é pro cabelo. Aqui, eu vou no banheiro ali, tá? Porque essa cena aí é um pouco demorada. Se for assim, você não vai sair do banheiro. É verdade. Eu vou falar igual o Magari, do... sempre que a gente faz alguma coisa, os 15 minutos de diálogo e luta do filme é legal. Os caras são ruins com esse braço, hein? Pois é, e dificuldade. Se fosse aquelas maquininhas de pegar ursinho de pelúcia, aqueles negócios, os caras iam. Não ia ganhar nada nunca. Aí temos a vítima. Uma aranha em defesa que entrou no local lacrado. Sabe Deus como, o Peter viu só depois que ela caiu. Que foi aquilo? Naquilo o quê? Estava ali uma coisa. Que foi aquilo? Que foi atingida. Ah, não é nada. Não, aquilo o quê? Ah, você não viu? Então não é nada. É, justamente. Vamos continuar aqui nesse negócio super perigoso aqui. Enquanto está o contador Geiger? 900 rand. Pode parar aí. Estressante. Uma dose desse lixo e adeus, Charlie. Tinha um brinquedo nos anos 80 que era um braço mecânico, assim, robótico. Tinha. É esse daí, eles usaram pra gravar. Ah, não, é anos 80, né? É, esse aí é o protótipo. Ah, entendi. Aranha. Eu pergunto, como é que a aranha vai sair daí, se é um negócio de radioatividade com vidro de chumbo? Eles abrem, pô. Eles têm que abrir pra tirar a caixinha de chumbo lá. Sim, sim, mas e a radiação que teoricamente estaria aí? Então. Ah, mas a veja bem. Ficou preso na caixinha de chumbo. Exatamente, essa que é a ideia. Vou começar. É justamente isso mesmo. Me corrija se eu estiver errado, mas não faz sentido. Você fica pensando assim, como que eles colocaram a radiação lá dentro, dentro de um potinho e não na caixinha de chumbo então de uma vez, né? O potinho tava na mão antes? Mas se eu vou parar pra pensar nisso. Ah, o Peter gripado, é fiel. Ai. Ai meu Deus do céu. Onde que eu consigo ver os dubladores, a lista? Deve ter em algum lugar. A lista de dubladores. Eu tinha visto outro dia. Aí, olha, a roupa também parece, com a roupa de... Dos anos 70, né? É. Pronto. Ai. Só faltou a mão brilhar, sabe? Não, que brilha é aranha. Que isso? Foi o livro que me picou? Ele vai virar um homem-livro. Ai, aranha brilhando, coisa linda. Ninguém vai comentar que tá humilhante assaltando um carro forte? Pois é, eu tô vendo aqui, foi fácil, né? O que você esperava? O cara chegou apontando uma arma, ué. Resolvido o problema. Os seguranças fortemente armados e treinados ficaram completamente indefesos. Vanguarda. E ainda prendeu os caras dentro do... do carro forte. Tá vendo? Pelo menos a cena é relativamente mais fiel aos quadrinhos do que os filmes novos. É o que eu ia falar. Toma essa, Raimi Web. O sentido de aranha, o sentido de aranha. Olha o carro vindo em altíssima velocidade igual o... Meu Deus, ele vai sair pro lado ali. Esse, esse tem ponto morto, cara. É nem primeira. Só, é muito engraçado. Caindo porque é declive. Ele tem problema pra fugir do carro, é muito engraçado. Agora o carro acelerou. Inércia, né? Meu Deus do céu. Ele não tirou o sapato, fidelíssimo. Eu acho que a minha versão aqui é mais rápida que a de vocês. Mais rápida? É, o frame rate, porque ele já tá lá em cima. Ele tá em cima agora aqui. Não, e molhou as calças. O meu ele já tá lá em cima faz tempo. Não parece que ele molhou as calças. É a sombra? Cara, não, os dois perseguindo num beco, você também molharia as calças, vai. Os dois brilhantes roubaram o... Não, você tá acelerado de novo. Então. Estranho. Os brilhantes chegaram agora aqui. Ele já tá tirando foto aqui, já passa. O meu tá adiantado. O engraçado é, os caras pegaram uma coisinha no porta-mala, os caras tinham enchido o porta-mala de dinheiro, e aí? Ei! Ei, você! Hã? Sou o Capitão Barbera. Você deve ter visto o Capitão Barbera. Capitão Barbera, o parceiro dele é o William Hanna? Exatamente. É a dupla Hanna-Barbera. Aqui pra escapar, e ele veio atrás de mim. Conhece o cara? Não, senhor, eu nunca tinha visto. Outro pequeno mistério da vida, hã? Pegue o nome e endereço desse inocente cidadão. E tirem seus focinhos idiotas daqui. Engraçado. Adeus, que o capitão de polícia parece mais o Jameson dos quadrinhos. Ei, verdade. Em todos os detalhes, o charuto, o jeito de falar. Escute. Faz ligação, não ligação, né? Mas igual na série do Hulk tinha o repórter que ficava atrás dele lá. Aí na série do Aranha era o Capitão Barbera. Mas eu também não sei. Não tema, eu te dou proteção policial. Sabe como é? Eu não vi nada. Onde estava? O guarda disse que ninguém saiu do beco. Bom, eu só queria dizer que eu não estava olhando na hora. Ah, eu não estava olhando. Não suportou a cara. O carro quase me atropelou, chegou dois bandidos e eu não vi porque eu estava na frente de costas. O carro passou muito rápido, pô. Monahan, pegue nome e endereço. Eu já peguei. Posso ir embora? Por que está com tanta pressa? Eu tenho que estudar para um exame. Você vê, o cara fala, eu tenho que estudar para um exame, ele já faz umas 3 ou 4 expressões faciais a mais do que o Tobey Maguire nos 3 filmes. Eu não tava... E olha que o Hammond não é exatamente um bom ator, hein? Pois é. Eu não tava querendo falar isso. Mas... Esse é o sótão barra quarto maior que eu já via na vida, cara. Estranho. O Mônio não citou nada do Doctor Who. Que é a maior dentro. É porque ainda não mostrou a casa por fora, calma. Mostrou. Antes de entrar no sótão. É verdade, verdade, verdade. Esquece. É. Até o Magari que não assiste já tá prevendo as piadas. Tenho que devolver a minha carteirinha do fã-clube. O Hammond dormindo tem mais expressão que o Magari. Sonhando com a perigosíssima aranha radioativa. Exatamente. A gente se equiparou de novo depois de uns 70 pausas que eu fiz aqui. Repetindo coisa que acabamos de ver. Isso, o livro picou ele de novo. Ah, você nunca cortou a mão na folha de livro? Papel. Dói, hein? Então. Eu cortei embaixo da unha, cara. Nossa. Dói mais ainda, hein? Pior. Não, pior é o Fibra Supergirl. Nada é pior do que aquilo. Eu acho que eu não tive o desprazer. Isso precisa ser corrigido. Você não pode sofrer sozinho, né? Você tem uma ideia, uma vez eu comprei esse DVD na Americanas, estava por R$10. Agradeço efusivamente o amigo para o qual eu emprestei o DVD e nunca mais vi de volta. E finalmente, percebeu, a decisão é tomada tal qual nos quadrinhos, né? Mentira, não é tão rápido assim, é? É engraçado que ele sonha, ele vê e já começa a andar por aí. Em sonho ele percebe o que aconteceu, né? Olha ele do lado de fora. Ah, ele lembrou da aranha na hora que ele subiu a parede, vai. Então. Do lado de fora ali, ó, dá pra você perceber como que vai ser todas as escaladas de parede dele, ó. Tá vendo? Ele vai inclinar. Uai, a câmera fechou, por quê, gente? Essa é a melhor, cara. Ai, meu Deus. Chapolin colorado. Por das vergonha. É igualzinho o Chapolin. Vai, é o que tinha na época, vai. O melhor é ele fazendo isso do lado de fora da casa. Não, assim, é óbvio, né? É o que eu falei no início. Tipo, a gente tem que se colocar na época e tal. Igual a gente fica zoando um monte de coisa nas revistas antigas. Ele tá fora da casa, qualquer um pode ver. Ah, tá, Mary Jane deve ter visto. Apesar que não tem ela na série. O bairro inteiro deve ter visto. Mas... Ó, expressão facial, cadê? Ó, ó. Caramba. Dá pra ver que é anos 70 mesmo, ó, a calça um pouco de cima. Uh-huh. Raindrops before. Ah, o prédio, vou subir aqui. É super discreto. Mas o que eu tava falando é que eu tô zoando a gente, né? A gente tá zoando os efeitos, falando um monte de coisa e tal. Mas é igual a gente usou as revistas antigas, né? Sim, sim. Tipo, é piada. É engraçado hoje, na época é o que tinha, né? Ah, mas isso, aliás, uma coisa que eu tenho que comentar é que o dublê que escalava aí, ele tinha medo de altura. É o mesmo que usava o uniforme, né? É. Ele falava que ia, quando ele era puxado lá pra cima, ele tava de olhos fechados, só balançando as pernas e os braços pra... Sim, tiro de aranha. Porque afinal, alguém roubar a bolsa de uma mulher é uma ameaça pra ele. O tiro de aranha é uma televisão, um rádio dando estática. Ele vai pular no cara, com certeza. Não, ele grita lá de cima, pô. Tava tempo que o cara tinha saído correndo à vontade aí. Ele fechou o olho mesmo nessa parte aí então, hein? De cabeça pra baixo? O cara na parede! Ele tá descendo pela parede! Eu tô descendo! A mulher tá do lado. Ali! É verdade, chapa! É verdade, policial. Eu também vi, bem ali, descendo pela parede. Ei, o que é que deu em todos vocês? Eu também vi! Onde é que ele está? A população tá aqui falando, o cara tá na parede, o cara tá na parede. Vocês viram? Sim, senhor, estava aí. Aí ele jogou, sei lá, uma bomba de fumaça no chão e desapareceu, porque não tem como ter desaparecido. É, imagine descendo pela parede. São todas iguais as fotos, hein? Olha. Ele fala, eu acho, com o Peter. As fotos são todas iguais. Isso é obra do cara. Mas também você lembra do Peter tirando as fotos, né? É. Verdade. Não dava pra ser diferente. Mostra, eu acho que mais pra frente ele tirou outras fotos aí. Ele é tipo 10 fotos na mesma posição. Apesar que era filme, né? É exatamente o que eu ia falar. Você tem que lembrar que isso aí era filme. Não dá pra você ver na hora. É, e não pode ser. Mesmo que a foto seja idêntica, não pode tirar uma só, né? Deve ser alguma coisa na água. Estão todos loucos. Que ela pode queimar, né? Pra quem não sabe. Aliás, tinha até aquelas câmeras, o Mônio deve lembrar. aquelas câmeras que descartava, que você tirava foto, mandava lá pra, pelo correio. Traga as provas aqui, por favor. Aí os caras revelavam as fotos, mandava de volta com a câmera nova. É, porque a câmera era descartável, basicamente. Ele existe. Existe alguém assim. Ele escala paredes e... Estão falando o tal de Homem-Aranha, mas ele existe. Ele existe? Eu vi. Sim, como é ele usa a roupa? Tem certeza. Certeza absoluta. Ah, não vá me dizer que ele o apanhou com a sua teia. Não, senhor, mas eu vi. Ouviu isso, Rob? O senhor Park viu o Homem-Aranha. Não é maravilhoso? Você é viciado em drogas. Você é viciado em drogas, moleque? Como ele é? Como uma aranha. Quantas pernas ele tem? Duas, é claro. Quantas pernas ele tem? Como que ele é? Ele é tipo Homem-Aranha. Quantas pernas ele tem? Não, senhor. Ele parece uma aranha. Faz coisas que uma aranha faz, como escalar paredes ou construir teias. E ele é forte, muito forte. Ou seja, ele não testou a força, ele não inventou a teia, mas já falou que Homem-Aranha faz isso. Não, senhor. Sim, é. Como eu já disse, ele não é uma aranha. Ele aumenta, mas não inventa. Na verdade, ele inventa. Se aumenta, inventa, né? Aranhas são muito fortes. Então ele é mil vezes mais forte que o senhor ou... Ou eu. Está ouvindo, Rob? Nada suspeito. Ele é mil vezes mais forte que o senhor ou... eu. O melhor é, cara, peraí. Você quer dizer que você é um repórter fotográfico, você sabe da existência desse cidadão que você tá me alegando e nunca trouxe uma porra de uma foto? E como, Peter? Eu tirei uma foto dele. Tirou uma foto? É muito blefe, é muito mentira, né? Blefe, não. Ele faz a cara, tipo assim, eu tirei uma foto dele. Como ele é? Eu acho. Bom, ele... Bom o quê? Como ele se veste? Peraí, como ele se veste? Como assim? Disse que ele anda colado às paredes, certo? Então, ele deve usar um colar. Qual é a lógica? Quando eu ando colado na parede, eu uso colã. Faz todo sentido do mundo! Eu ia falar agora qual que é a lógica. Ele anda colado nas paredes, então ele deve usar o colã. Andar por aí com as pessoas gritando pro senhor: ei, lá vai o Homem-Aranha, o cara que escala paredes. Talvez ele não sabe, né, o que é colã. Quando ele descobriu ali, Rob, maldito. Vá pra casa e traga a foto. Ouviu, Peter? É, te vira, maluco. Você inventou história e agora quero ver se sair dessa. É pra já. Agora, Rob, vamos lá. Podemos abrir a primeira só página. Só é pra já dele, tem muito mais expressão facial do que tá parecendo. Ah, te amei. Eu sinto uma certa birra pessoal, hein? Não, é só... Peter, não vai descer pra jantar? É que direto a gente fala. Daqui a pouco. Depressa. Aqui, essa dublagem da Te Amei, você tá vendo dublado? Sim. É a mesma da série, não é? De 94? Peter! Eu acho que sim. Você já tomou seu... É a mesma que outra versão da Tia May. Eu acho que da série de 94. Não, eu não vou dar certeza, não, mas acho que é assim. Pô, essa Tia May é chata, hein, cara? Pois é. Peraí, Tia May chata é pleonasmo. Nossa, é muito, né? Apesar que ela é super protetora, né? Ela tá sendo aí. Então, pois é. E aí, do nada... Somos brindados com essa visão maravilhosa. Mentira, meu Deus. Quando era moleque eu adorava ver isso aí. Eu imagino. Convenhamos, o uniforme é fiel. É. Inclusive o fato de que a revista sempre falou que o olho é espelhado. Ele quebrou o cabo de duas colheres e... Embora aí no piloto ele não usa o lançador fora da... Essa crise de riso quando ele tira a máscara junto com o peitoral é assustadora, cara. Então, ele é Dorgas. Dorgas, mano. Manolo. Então, agora que eu tava lembrando, né? No piloto ele não usa o lançador fora do braço, né? Não. Que eu me lembro. Não. É só na série mesmo. Você nem percebe que ele está sendo puxado por um cabo mal encosta na parede. Pô, o cara tinha medo de altura. Dá o desconto. E ele teve que olhar pra câmera, deve ter sido difícil pra caramba. Não, senhora, é do tipo pra ginástica, movimentos ficam livres. Eu gostei dessa aqui. Ele anda na parede mesmo, hein? Eu fui pra colocar o DVD dublado meu pra ver se eu... Não sei. Não fica adiantando. Como eu assisti esse filme faz pouco tempo, eu lembro da história. O que pretende? Magari foi, saiu aí, igual comentou agora pra trocar o DVD. Aproveitava e te perguntar, Magari. Não sei se você vai lembrar, mas eu tava falando com o Moni aqui que a voz da Tia May dublada parece ser a mesma que do desenho ou de algum outro lugar. Você sabe? Essa é do desenho. É a do desenho. É a única que manteve. De 94, né? Isso. Ia ser legal se tivesse sido o... Caramba, fugiu o nome. Mauro Eduardo. Teria sido legal. Ah, não sei porque ele não dublou. Não, mas esse filme, ele saiu em 1980, né? Essa dublagem é recente. É dos anos 90. Ah, tá, você tá falando dessa da uma nova dublagem que teve. Quando a série passou originalmente no Brasil, o dublador do Peter era o mesmo que dublava o Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos. Era o... Alguma identificação? Não. Putz, esqueci o nome dele. O Marx, alguma coisa. Leve o McNeil para Kleber Marx, parece. O McNeil saiu a serviço. E pelo que eu sei, não temos ninguém aí. Aí o Mauro Eduardo, na hora que lançou, ele dublou, ele redublou só em Incríveis Amigos. Essa aí não dublou. Uma pena, né? Entendi. Carlos Marx é o nome. Eu ia comentar justamente disso, porque se essa dublagem aqui fosse original, foi praticamente quase 15 anos antes da série de 94, né? Pra dubladora da Tia May ser a mesma. Não é. Pra capa do domingo, não. Ué, basta saber fazer voz de véia. Com quantas vai ficar, hein? É. Essa aqui é a dublagem do DVD, embora, quando lançaram. O DVD não, a VHS. Entendi. Que espécie de nome é esse? Eu não sei porquê, sempre que... Agora que eu ouço falar... Fala, depois eu falo. Não, sempre que eu ouço... Não, pode falar primeiro. Não, eu queria falar que o Jameson, no piloto, até é mais parecido dos quadrinhos na parte de não gostar do Aranha. Na série mesmo é que o... Quando muda o ator até, é que ele é mais a favor do Aranha. Lobo solitário, mas lobo louco. Sempre que eu ouço falar dessa série aqui, a série dos anos 70, mas eu sempre penso nela na mesma época dos Incríveis Amigos, sendo que eles são dos anos 80, né? Eu não sei porquê. Aqui por aqui passou mais ou menos na mesma época. Eu prefiro a minha teoria. Apesar de eu não ter assistido na época, né? Porque eu nasci em 89. Mas você já leu, né? Coisa sobre. Pelo amor de Deus, vendo que você nasceu, já tá vendo pra quinta série, cara. Que coisa, hein? Me respeita. É, aí quem dubla o Aranha é o. É o dublador do Bikman. O Flávio Dias. Surpresa. Olha lá, ó. Tantos, um monte de foto diferente, tá vendo? Ah, ela serve pra isso. O Capitão Barbera aí falou. Tá, eu entendo seu ponto de vista. Entende mesmo? É bom, quer dizer, eu estou aqui só pra fazer o que eu tenho que fazer. Um pouco suspeito, né? Se as fotos do cara realmente sair no jornal, já é um álibi perfeito. Suspeito o cara... Ele tá numa cena de crime, encurralado num beco e não viu os caras. Ah, sim. Aí agora tá em outra cena. É. Tô de olho, Parker. Outra cena de... Que outro carro bateu e ele tá aí de novo. Pois é. Ele tá delirando, não pode tirar ele daí. Você vê o sei lá... O médico, o enfermeiro, sei lá, o mais preguiçoso. Ele tava esperando chegar o pessoal, que ele tá preso. Eu tentei lembrar o nome aqui, não consegui. Henry. Não, o nome da profissão. É uma piada. Aí o fotógrafo fala, vai pegar o cobertor, e o cara sai correndo no ânimo. Aí ele percebe que o cara só não tinha puxado a alavanca do encosto, né? O velhinho não morreu porque o carro tava 5 km, não era 10 igual os outros. Legal que ele volta. Eu mexi aqui e soltou. Podemos tirá-lo agora. Ai. Não, por favor, fique longe. Eu ia comentar, na hora que ele pegou o banco e o volante, ele deve ter pensado assim, ah, eu espero que quando eu inventei que eu tinha super força, pra quem estiver assistindo, molecada de hoje que não conhece, o fato de ter aberto a câmera velou todos os filmes dele, tá? Todas as fotos que ele tirou foram pra vala. Exatamente. Isso é uma coisa que deixa alguém muito chateado. É assim que nasce um super vilão, gente. Pois é, ele faz umas caras aí, uma cara nesse momento principalmente, que realmente pareceu, né? Ele vai usar os poderes pra virar super vilão. Vocês estão pensando muito negativo. Precisa explicar pro povo também? Igual você explicou que se expor à luz queima. Tem que falar o que é negativo. É bom, né? Quer que eu fale? Por favor. O negativo é o que foi velado, gente. Simples assim. Essa molecada de hoje não conhece filme de câmera, pô. Snyder. Que sirene chata dessa ambulância. E o capitão de polícia sacaneou ela, porque ali ia na ambulância, né? E a ambulância? Ah, eu vi no campo. Ela vai bem devagarzinho. Meu nome é Peter. É do Snyder? Não, tá com a menor, não tá com a menor pressa, ué. Só foi um erro. Por que uma ambulância teria pressa? Não entendi. Pois é, também não. Tudo se esclarece. A ambulância vai a 3 por hora, então. É um completo desconhecido, fala que vai junto, ok. Ah, vamos lá. Você tá aí? Ah, ele tava aqui, devia estar envolvido com alguma coisa. O Foswell. Ah não, tá sem tapa-olho. Seria o caolho. É o Foswell ou é o caolho, pô? Decida-se. É o chefão. O homem zarrão? Não, esse é o chefão. Eu sei. Caramba, alta tecnologia nos anos 70, hein? Ah, eu adoro painéis assim até hoje. Tyler está consciente. Foi levado para o hospital. Peço instruções. Agora vão ter que sair. Como eu comentei lá no podcast que eu gravei sobre esse filme uns tempos atrás aí. Esse tá cara que é o vilão. Oi? Que isso? Tá no post aí. Lá no podcast. Olha que esse filme aí matou o coitado do vilão. Por favor. Que ele morreu meses depois do filme. Eita, prelo. Que isso, hein? O Aranha bateu com tanta força assim? Mas é mais uma morte no currículo. Ou então morreu de vergonha, né? É, o filme saiu em setembro de 77 e ele morreu no... E no começo de 78. Você viu, né? Localizando todas as esferas do dragão. É, tá aí. Plim, plim, plim. Tem um ali. Eu rio não sei por quê, porque eu não assisti esse desenho e nem gosto dele. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, o robô tá rindo sem saber do quê. Ah, igual a referência de Doctor Who. Até eu já tô fazendo. Doctor Who, você devia assistir, Magari. Você ia curtir, cara. Tem aquela coisa de série tosca, sabe? Olha o broche. A estrelinha de bom menino. Achou mais uma esfera. Ali, ó. É de 4 estrelas. Deixa eu ver qual botão funciona. Qual no táxi só de enfeite? É engraçado que como é filmagem, né? Eles filmaram uma tela, fica dando aquela piscada de tela quando... Ah. O povo de hoje em dia também não sabe disso, né? Ou sabe? Acho que não. Tela... As telas de LED, LCD não fazem mais isso, né? Não, o CRT... CRT que chamava? Era. CRT. Elas faziam... O legal era mandar recorde pra revista. Tinha que tirar foto da tela. Então. Tem um amigo meu que ele se especializou, cara. Ele fazia tudo, montava tudo o cenário, tripézinho, tudo bonitinho pra tirar foto da tela. Eu não tinha nem a paciência além... sequer de pegar a câmera pra aprontar pra tela. Mas aí, além disso, você tinha que mandar revelar depois? Sim. Hoje em dia, você tira o celular do bolso, aponta pro, o que você quiser, você tira a foto, ela já tá subindo automaticamente. Não, primeiro precisa ver se você gostou da foto, senão você já tira outra. Isso, tem esse detalhe. Algumas tem foto pra postar automático. A gente viu que o cara controla a mente das pessoas pelo aquele sistema de computador gigante lá, né? Ele digita, né? O que, que o cara tem que fazer. E de alguma hoje... forma ligado ao broche com o símbolo do Sentinela. Hoje, aquilo... Tudo aquela sala lá devia caber em uma calculadora. E sobrava espaço ainda. Meu Deus, uma cena tensa pra caramba. Ah, tinha três policiais. Uma cena tensa pra caramba e começa a tocar a musiquinha. A musiquinha é tema dele. Eu sei, mas eu falo, a cena tensa, a musiquinha alegre. Ah, cara, ele escalando parede, isso é ótimo. É, eu ia comentar um negócio que esse DVD que o Mônio comentou no início, né? Que dá pra comprar e tal. Ele basicamente é o VHS dublado, copiado, né? É, a qualidade não é das melhores, convertido. Até porque foi... Não tem muito como remasterizar isso, né, cara? Você tem que pegar as fitas originais e vai saber onde é que tá isso. Pois é. Acontece muito pouco, mas de vez em quando passa uma linha assim na tela, sabe? Igual passava quando você tava assistindo VHS. Assim. Pelo menos a imagem não ficou duplicada, né? Metade... A parte de baixo em cima, de cima em baixo. Isso aí não aconteceu, não. Pronto, agora a Arinha matou o homem do coração de susto. Aí engraçado que o cara tá dentro do quarto. É, mas engraçado que o cara fala. Ele ordenou ele se jogar lá de cima, né? Ele ficou, deu tempo do Peter ir, trocar a roupa, subir, descer. Pois é, primeiro que o Peter foi lá em cima pra depois descer. Ao invés de subir direto da janela. E segundo, porque... Por que não levou o cara pra dentro do quarto ao invés de levar pro terraço, né? E é engraçado como a areia fica andando todo curvado, cara. Aí os três policiais... Não, tem quatro. De onde viu um quarto, meu Deus? É um lixo, né, fiel? Descaracterização. Descaracterizaram tudo. Agora vocês estão adiantados. Pô. É, o Peter tá chegando correndo agora aqui. Discretíssimo, feliz? Discretíssimo! Alegre, ela. Cara, Essa é a foto que devia ter tirado. Seu grande herói fazendo alpinismo com esse kleptomaníaco Timer. Isso seria um furo. Sorte os outros jornais também não terem tirado. A gente não comentou, eu vou falar porque eu sei que tem gente que tá só ouvindo sem assistir, né? Mas todas as pessoas que estão roubando aí e tudo mais, que estão sendo dominadas, são pessoas. Tipo assim, é um advogado, um professor. Sim, né? Pessoas prominentes, pessoas citadas. Acima de qualquer suspeita. Exatamente. Não é tipo um Homem-Aranha que você espera. Não é tipo um Homem-Aranha que você espera que cometa crimes. Tá aqui, parte aí. Ô, Judy, você acha que seria possível me emprestar $46? Eu ia comentar depois do que fez por nós. Que o James falar, pelo menos agora há pouco. Ah, pelo menos você tirou as fotos nele. Ah, quer dizer. Ah, é. Sabia que tava esquecendo alguma coisa, né? Ele falou com você que cara desconhecido me empresta $46. Claro, vamos lá. É o mínimo que eu posso fazer por você que não fez nada até agora. Você só acompanhou ela, né? Olha lá, a caixinha na mão. Ele foi lá buscar, foi lá no Jaiminho buscar. Eu sei que parece loucura. Eu não consigo acreditar nisso. É na rua de trás do hospital que está. Do jornal que está. Meu pai faz parte de um grupo especial. Você sabe, há muitos grupos. Consciência humana, potencial humano. Há todo tipo de nome pra eles. Ah, e alguém veste uma bata branca e se autodenomina guru. Não tem graça, Peter. Desculpe. O meu pai respeita as normas. O líder do grupo é um homem chamado Byron. Ouviu falar nele? Não. Mas se seu pai o procurar, talvez ele ajude. Eu quero vê-lo. Você vai comigo? É muita confiança num desconhecido, né? Agora. Deu carona. Preciso falar com você. Prestou $46. Claro. Na verdade, eu acho que ela tá tentando criar algum laço pra garantir que ele vai pagar ela os $46. Tipo assim, tem um grupo e tal, vamos começar aí no grupo toda semana e tudo mais, né? Porque semana que vem ele paga ela. Ah, sim. Faz sentido. Judy, qual deles é? Afinal de contas, ele só sabe o nome. Eu acho que é Judy, né? É. A única coisa que ele sabe dela. E ela dele. Eu acho que nem falou o nome pra ela. Ah, deve ter falado que ela foi lá no Clarim atrás dele. Ah, sim. Ou foi no Clarim com ele, né? Ele usou ela de motorista. Ah, isso. Ou melhor, no Globo Diário. Isso, no Globo Diário. Sou Edward Byron. Judy Tyler, filha do professor Tyler. Ah, sim. Ah, Peter Parker. Fico feliz por estarem aqui. Amigos, é hora de começarmos. Podemos entrar? Aqui nesse grupo aí, o pai dela ia também. Exatamente. Cadê o dinheiro? Que dinheiro? Quem o mandou? Aí o Fred Flintstone chega. Eu não sei. O senhor não tem muitas respostas. Acho que sabe mais sobre isso do que... Ah, é, as pessoas fazem as coisas enquanto tá controlado e depois não lembra de nada. Ah, mas eu não lembro. Você roubou, mas eu não sei de nada. Não sei nem quando aconteceu. Estava guardando a pergunta fácil para o final. Aquele cara de roupa azul e vermelha. Sim. A quem chamam Homem-Aranha. Sim. Nunca viu ele também? Não. Então como ele surgiu do nada e levou-o para uma balsa 7 andares? Todos os personagens dos quadrinhos que aparecem na série já apareceram, né? No episódio? Já, não. Já. Quero resposta para isso mais do que o senhor. Isso é um ponto negativo. Apareceu a tia May, o James, o Robbie... Não, acho que não. Existe uma chance? E quem mais vocês esperavam que fosse aparecer, puxa vida? Deu ser um dos 10. Não tem mais ninguém, né? É importante isso aqui. Estão com medo. Apareceu até o Capitão América. Se tivesse colocado o Capitão Stacy no lugar desse aí, já estaria rolando piadinhas. A outra Mary Jane também, não? Idiotas que são, pois nunca serão felizes tentando ser felizes. Senhor Byron, não entendi o que quer dizer. Como se consegue... É uma ajuda um pouco violenta, eu acho, né? Mas é uma ajuda. É. Está apaixonada pela ideia de felicidade. Ou algo parecido com isso, né? Mas se uma alegria... O Eric que falou da linhazinha acabou de passar aqui. É, passou aqui. É o mesmo, né? Estou vendo o mesmo. Agora eu fui trocar porque o outro estava desincronizado. Este é outro daqueles sonhos estúpidos. Mas enquanto meu sonho é ter uma casa no campo com meus filhos. Isso é babaquice. Sou um idiota. Aí ele chega lá e dá os tabef. Acorda pra vida, minha filha. Aí fica igual no... Aperta o cinto, o piroto sumiu. Aquela cena é ótima. A fila do pessoal pra dar porrada na mulher. Encontraremos meios para vocês alcançarem novos estados de consciência. Meios de conseguirem algum entendimento de vocês mesmos. Gostaria que nossos amigos pudessem ficar. Agora vocês vão ter que ir embora aqui. Sem noção do grupo. Serão mais que bem-vindos. Sem noção da... Nossa sociedade secreta. Rua. Nossa sociedade secreta localizada na rua tal, número tal. Ele tá muito feliz com a caixinha na mão, né? Que ele saiu de novo ali. Pra que segurar com as duas mãos? Pra não perder, pô. O tempo todo. É porque custou $46, né? É muito mais dinheiro do que ele tinha. Que ele não tinha nada. Então está pronta pra se diplomar em pobreza. Legal aí, na hora que ele sai do carro. Quando ele fala aqui, oh, eu vou te ver de novo. Aí se faltar lá, responde: claro, você tem que me pagar, seu idiota. Ah, eu não sei. O tal Byron, ele só faz a... Pelo menos mais uma vez. Eu quero ajudar. Eu sei onde você trabalha. Muito do que ele diz faz sentido. É isso, Ju. Ah, achei que ele ia pegar na porta. Ele deu a Tim, ficou olhando pra mão assim. Eu sei disso, é só que... Eu só quis dizer que eu Peter, acho que... Peter, estou cansada. Quero ir pra casa. Falta ele dar a mão pra ela. Então, tchau. Ai, meu Deus. Eu vou. Ah, segurou com as duas mãos. Soltou. Claro. Aí. Eu motivo de novo. Ela faz a cara, né? Tipo assim, claro, claro, pô. Tem que me pagar, seu caloteiro. Ele vai feliz pra. Deus do céu. O que será que ele está tramando? Um pequeno dispositivo. Oh, uma colher. Nossa, Deus. Olha o tamanho do negócio. Mais fiel que o do Raimi. É, com certeza. Nesse sentido. É legal. Você eu pensa nunca que... soube que ele colocava os cartuchos com velcro. Então, e é engraçado que se ele coloca com velcro, como é que o cartucho sai pelo tubo? Qual que é a ligação do cartucho com o tubo? Ué, você reparou que ele disparou a teia com os dedos todos abertos? A árvore vai quebrar. Eu tirei uma árvore um pouquinho maior. Pois é, né, cara? Seria legal se ele pulasse. Olha lá, ó, na mesma árvore, hein? A desenvoltura dele na teia também é fantástica. Ele arrasta a bunda no chão. Ah, melhor que testar isso pulando de um prédio pro outro. É verdade. Faz mais sentido, né? Eu sei que não foi engraçado bastante, mas eu até chorei aqui. Não, pra ser melhor, só se a árvore tá torta, jogasse ele longe igual o estilingue. Tô falando lá, em Novo Horizonte, tá tendo a experiência feita no lugar, que é do outro lado da rua. Interferir no equipamento dele, né? É, o osciloscópio mostra lá. Pô, os caras estão assistindo o episódio do Pokémon lá que deu. Essas roupas dos anos 70 eram muito engraçadas, né? Dos anos 70? Roupas. Tudo dos anos 70 era muito engraçado. Doutor, trabalhou hoje em alguma coisa em comum no laboratório espacial? Nossa, telefone de disco. Você tá atrasado. Não, você, eu hoje comentei depois. Ah, tá. Não reconheço, mas é falando que é. Ah, mas isso aí até que passa que, apesar que já existia de tecla, mas meus avós, por parte de pai, tinha telefone de disco até 97, 98. Sabe? Eu tenho um até hoje, só falta a gente colocar pra usar. Sim, senhor, desculpe o incômodo. Obrigado, senhor. Eu tenho um aqui que simula um de disco. É tipo de decoração, só que ele funciona, sabe? Aí é no formato de disco, mas tem teclas. Sem graça. É. Na verdade, ele parece que era um de disco e eles adaptaram ele. O rádio com estática, digo... Sentido aranha de novo. O sentido de aranha dele é tipo um... aí é só um barulhinho. Durante a série, vai mudar para os olhos começarem a brilhar e ele tipo paralisar e o fundo ficar colorido e os olhos brilhar também. Ah, sim. Mas o que eu acho interessante é que toda vez que tem um sentido de aranha... Assim, é lógico que é pra gente saber o motivo, né? Que mostra o povo lá na experiência, aqueles negócios tudo. Só que parece que ele tá adivinhando, né, o que que tá acontecendo em outro lugar. Então, uma premonição. Exatamente. Ah, como você falou, do outro lado da rua, pô. Ele ouviu. Pela canela, na verdade. Ou então ele tá usando o Sonic 2000. Uau! Posso? Se alguém derrubar uma agulha lá, ele tá sabendo. Estão afundando. Mais um monte de botõezinhos. Suas vidas estão finalmente terminando. E merecem terminar. Mas vou dar-lhes uma última chance. Esse episódio... esse filme barra episódio... Eu acho que ele nunca foi exibido quebrado, não, né? Porque, por exemplo, o outro filme, o Retorno, ele foi exibido como dois episódios e eles juntaram os dois e fizeram o filme. Esse daqui eu acho que ele sempre foi exibido como... Sim, porque é episódio piloto. É, episódio piloto. É, exatamente. Também conhecido como episódio que deu origem à série. Os dois do Capitão América é isso, como eu já falei, do Doutor Estranho. É, eu só tô comentando que, assim, quando foi pra televisão, não, isso daqui não foi quebrado no meio, né? Uma coisa legal. Ele sempre passou assim. Não, na verdade ele não costumava ser exibido junto com a série. A série em si é tudo separado. É, a série já começava com o Deadly Dust. Eu comentei porque a gente já passou da metade. É. Uma coisa legal, ou não, é quando o Aranha tá escalando, do nada ele olha pra baixo assim, como... Ah, tô fazendo nada. Olha pelo meio das pernas. Pois é, tem uma cena aí que é muito... Como é que fala? É muito agressiva. Ele tá procurando, né? Em alguma janela tem algum perigo. Pô, tem quatro prédios, dá trabalho. É uma cena que tá na capa, na verdade na contracapa, sei lá, do DVD. Ele olhando por baixo das pernas. Sim. Tipo, dá pra fazer um meme fácil com a cena, sabe? Vamos criar, então! Eu acho que eu tô um pouquinho desincronizado. Ele tá olhando com uma lupa, parece. Ah, não. Sei lá o que ele tinha na mão, ele precisa de uma lupa mesmo. É o negócio pra identificar as ondas lá. Que ele tem... tá seguindo a... Vocês já passaram o pulo de um prédio pro outro? Que coisa linda que é aquilo? Espirrando dentro da máscara, que nojo. Ele só ficou espirrando pra justificar ele deixar o negócio cair, né? É. Tanto que depois disso acho que ele não espirra mais. Se bem que ele tá espirrando aí no começo do episódio. É. Eu tô esperando ele passar por baixo de alguma coisa. Aí ele tá passando agora, descendo o prédio. Aí, sendo agressivo. Adeus, senhora Elkins. Adeus. Oh, senhor Byron. Sim. Eu queria perguntar uma coisa. Não consigo lembrar. É engraçado porque não, ele desce com as pernas todas esticadas, cara. É muito esquisito. Adeus. Adeus. Como a gente tá assistindo, um tá assistindo no computador, o outro tá assistindo no DVD e etc., a gente não tá exatamente sincronizado, né? Tô falando pro povo que tá ouvindo não aqui. Podemos esperar. Mas dá na mesma, né? Se a gente falar um pouquinho antes, um pouquinho depois da cena, dá pra entender. A cena que eu tava falando que era agressivo o tempo todo é a hora que. Imagina no post, eu dou um print dela. E a polícia tá descendo do prédio, ele olha por baixo das pernas. Se não for na sexta-feira, perderemos tudo. Eu acho que a gente não comentou, né, que uma pessoa se manifestou falando que foi ela que controlou os caras lá pra roubarem e tudo mais. Sim, até que a gente falou que o superfeito ia pedir pro James roubar. Isso, é. Foi. É que eu lembro que a gente falou do prefeito, mas eu não lembrava se a gente só tinha reagido ao que falou no episódio ou se a gente tinha comentado. Ah, eu não sei, daí eu já não tenho certeza. É porque basicamente o cara pediu, sei lá, 50 milhões de dólares pra parar, senão ele vai matar 10 pessoas, né? Fazer 10 pessoas se matarem. Cara, mas tem janela nesses prédios, hein? Invadindo a propriedade aqui. Super fiel. É engraçado o que você falou mesmo. Ele só anda curvado pra todo lugar que ele vai. Ah, e o jeito que ele mexe a cabeça pra olhar, eu tenho a impressão que o dublê não enxergava nada dentro dessa máscara. É igual eu quando uso roupa, blusa de capuz, eu tenho que quase virar o corpo inteiro. A hora que você começa a falar, é igual eu quando uso roupa, eu, oi? Mas você corrigiu. Senhor Miyagi. Agora a coisa vai ficar violenta, a luta, ó. Porradaria total, hein? É praticamente uma luta do Kirk com o Spock. Não, porque não tem voadora de bunda, cara. Não, não é aquela luta lá que é considerada a pior luta da história lá, que é o Kirk contra o lagarto lá. Ah, é, tem essa também, né? Aquela é um clássico, pô. Aquele joga Pedro, lagarto espera. Um Gorn, por favor, ao respeito. Lagarto. Não deixa lagarto, de ser um lagarto é inimigo da aranha. Não, é um lagarto, não é o nome do cara que é lagarto. Da espécie Gorn. O nome dele eu não lembro. É um lagarto. Aê, que pulo pra cima bonito. Findaste puxou. Aí eles aceleram a câmera, a filmagem, pra parecer que eles estão lutando rápido. Só que eles não perceberam que, tipo, o Homem-Aranha fica rápido, mas os caras também, né? Não, muito detalhe. O cara quase acertou a cabeça do outro. Cara, a gente tá totalmente fora de sincronia. O Homem-Aranha jogou uma teia bonita aqui. Ih, tô louco. Quando você chega... Ele acabou de sentar a porrada no cara, agora a teia. Que ela se desenrola, é lindo. Ela dá umas três voltinhas pra sair. Eu pausei aqui, eu tô sincronizado pelo menos com o Mone agora. Aí, aí. E os caras já se livraram da teia. Olha que lindo, que teia boa. Aí os três caras chegam na janela e ficam um trombando no outro, né? Não consegue fazer nada. O Homem-Aranha é muito medroso, né? É começo de carreira, pô. Ele nem... Ah, é verdade. E o melhor, ele nem tem uma motivação real pra estar usando essa roupa, vai. A motivação foi ganhar dinheiro, com as fotos. Foi manter a mentira que ele inventou pro Jameson. Exatamente. A gente não comentou isso aí, né? Ah, o filme é tão divertido que a gente não tá comentando quase nada. Tá só falando das coisas do filme. É, ele só criou o uniforme pra ganhar dinheiro. Ele falou, tem o Homem-Aranha? Tem? Como é que ele é? Ele usa um colante colorido. Ele voltou pra casa. Excelentes truques. Quem é ele? Ele voltou pra casa e falou, ih, minha grande boca. Olha lá, a teia vai se enrolar lá no... É, dá um tchauzinho aí. O engraçado é que aquele lançador na palma da mão não serve pra nada, né? Ele sempre lança a teia com a mão aberta. Vai voltar por ele mesmo. O chapéu do cara deve estar preso com alguma coisa, porque esse vento não tira. Ha ha ha ha ha! Are you my mommy? Again. Eles ficaram sem ideia pra outra pessoa roubar e usar a mesma do primeiro. E no mesmo lugar. Parece que eles conseguiram locação, sei lá, por 20 minutos e filmaram as duas em 10 minutos. Ah, ela parece que tá andando mais rápido. Sabe o que essa mulher faz? É, mas na hora que for bater, ela desacelera. Ela canta no chorão. Sabia disso, Monahan? É? Domingo ela cantou na igreja. E na terça-feira assaltou um banco. Ah, beleza. Parou já aí. Mas eu não consegui interrogar. Trazer de novo, então. Cara, é um absurdo o barulho de batida que dá pela velocidade que ela tava. Você leu esse relatório? Não. Vem cá. As ondas alfa do paciente estão ressoando. O que significa isso? Sei lá. Vamos arrancar alguma coisa dele. Mas quando conseguirmos, o senhor controle mental estará em Shangri-La com os 50 milhões. 5 pessoas respeitáveis dão uma ordem de repente por nada. Fale com os familiares, todos que os conheciam. Quero saber tudo o que há para saber. Alguma coisa vai dar certo. Entendido, capitão. O que quer que eu faça sobre o Homem-Aranha? Vou pedir reforços para ele. Ótimo. Vou chamar Branca de Neve e os 7 Anões. Se tivermos sorte, talvez o mágico Merlin me dê uma mão. O que vou fazer sobre o Homem-Aranha? Sei lá, sou um tira, não um exterminador. Fora. Sim, senhor. E mande aquele colegial aqui. Imediatamente, capitão. Que pessoas, ele fala que pessoas respeitáveis não viram ladrão do nada, não sei o que e tal. Ele nunca assistiu aquela loucura de Dick Jane, né? Eu também não, pra falar a verdade. Nem eu. Oi. Tava passando esses dias na televisão. Eu vi quando saiu e tava passando esses dias. Parece-me que é amigo do professor. Mas eu sei qual é. É mesmo? É dar tudo errado na vida do povo lá e a única solução é começar a roubar. Em resumo. E também trabalho meio expediente. Certo. Você faz meio expediente. Alguma explicação para o que o professor fez? Absolutamente nenhuma. Eu acho que faz tempo integral. Tempo integral para tirar fotos do Homem-Aranha. Seu nome está aqui, não está? Peter Parker. Sou eu. Por falar nisso, você tem muito a ver com esse caso. Não que seja um criminoso. Mas da primeira vez. Para, embora convenhamos, vai, cara. O principal suspeito dele é um fotógrafo banana. Pelo amor de Deus, vai. É o único, pô. É o único que ele viu na cena do crime. Pura coincidência. Muita coincidência, não acha? Acho que sim. E muito engraçada. Agora você se torna o. É, o policial tava procurando saber sobre o Homem-Aranha também, né? Então. Tudo tá ligando ao Peter, né? Até o fato dele tirar as fotos. E quem é? O que acha de especialização em encarceramento criminoso? Responda a pergunta ou estará envolvido. Quer dizer que a pessoa que deseja ver é o Homem-Aranha? Isso. E por que quer falar com ele? É ingênuo pra caramba, né? Saber onde ele compra as teias. Ou talvez saber o que ele estava fazendo no teto do hospital. O número dele, pra onde é o telefone? Eu acho que deve haver uma explicação racional. Gostei de ouvir. Escute aqui. Da próxima vez que for tirar fotos, avise que eu quero vê-lo. Faria isso por mim, por favor? Claro. Obrigado. Capitão, se já terminamos, será que eu posso ir? Eu tenho uma coisa muito importante a fazer. Estou tentando descobrir por que 5 pessoas decentes de repente ficam indecentes. Não acha importante também? Sim, senhor. Obrigado. Classe dispensada. Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Estamos empolgados com a cena. Ajude, por favor. É, mas não tem o que comentar. Convenhamos, é o único personagem que ao menos parece pensar, vai. Quando voltar, poderia dar um recado a ela, por favor. Avise que o Peter ligou. E é pra que ela... Eu tava pensando nisso também, eu tô assim, o que dá pra comentar? O que dá pra comentar? Nada, nada, nada, nada. Certo? Obrigado. Eu vou falar que eu vi uma foto do Nicholas Hammond atualmente, ele envelheceu bastante, né? Sim. Não sei, faz tempo também? Que eu vejo. Também? 30 anos. Pois é, quase, né? Quase 40, né? Se minha matemática não falha. Quase 40. Quase 40, exatamente. É, 37 é o número que vocês estão procurando. Por aí. Eu não tô procurando. Aí, ó, o Peter descobriu que o cara tá envolvido em alguma coisa e ligou pra moça lá, que em algum momento ele conseguiu o telefone. E ela foi toda feliz pensando, ah, ele vai combinar pra me pagar. Esse dinheiro, querida, nunca mais. Caloteiro. Só eu que tenho a impressão de que sempre mostra o mesmo prédio pra todo lugar que ele vai? Sim, sem dúvida disso. Tipo assim, mostra um lado do prédio, depois mostra o outro, sabe? Parece que é sempre igual. Bom dia. Ah, oi. Eu estive aqui outro dia com Judy Tyler. Sim. A filha que hora que ele muda o uniforme pro da capa do DVD aqui? Mais uns 30 anos. É que eu tô olhando aqui pra capa do DVD e tá muito diferente. Não esperava vê-lo de novo, senhor. Parker. Não ficou impressionado com o nosso programa, pelo que eu me lembro. Pra falar a verdade, eu fiquei um pouco confuso. Mas falei com outras pessoas. É que nem esse aí, ele não tem os poderes da aranha costureira. Acho que seria adequado, senhor Parker. O senhor viu como pode ser difícil. Ah, não me assustou. Tem certeza? Não gostamos de perder tempo com alguém propenso a nos abandonar no meio do curso. Essa é a foto que eu tô vendo dele relativamente recente aqui. Ele envelheceu pra caramba, mas envelheceu bem. Ah, ainda dá pra reconhecer ele. Pior é o cara que fez o Capitão América na mesma época, que hoje tá... Você olhar, você não vê que é ele. Eu tava vendo um tempo atrás. Vocês sabem aquela... Eu conheço por causa da Josi, que ela gosta. Aquela Audrey Hepburn, que faz aquela, fez aquele bonequinho de luxo, uns filmes assim. Sim. Então, hoje em dia você vê, né, hoje em dia eu não sei se ela tá viva, na verdade. A última foto que eu vi dela, vamos colocar assim, ela envelheceu, mas é praticamente a mesma, tipo assim, ela virou uma senhora bonita, né, vamos colocar assim. É interessante, acho que... Tem gente que meio que larga a mão de cuidar, né? E ela continuou se cuidando. Uma que era muito bonita, mas ficou meio estranha depois que ficou velha, foi a Bárbara Eden. Que fazia de Neon Genio. Tá. Que as pessoas falam de Neon Genio, não sei porquê. Ou Gine é um gênio. Ou Gine é um gênio ou Gine é um gênio. A Alfred Hepburn envelheceu. E a Bárbara Eden. Amém. Na verdade, dependendo da foto que você vê dela, a Audrey ela envelheceu pra caramba, porque tem versão bonequinha de luxo zumbi, né? Você já deve ter visto uma montagem. Vamos lá, e agora programação mental do Aranha, a gente não pode fugir disso. Quer dizer, no caso do Peter Parker, né? Mas. Preste atenção. Ouça com cuidado. Isso é importante. Quando sair daqui, vai esquecer que veio. Nunca me viu. Esse episódio do Pokémon não acaba, não. Passando em loop. O botão que coloquei no seu paletó. Tóquio. Mantenha-o com você onde for. Pois sexta-feira precisará dele. Sexta-feira, exatamente ao meio-dia, estará no alto da torre do Empire State Building. Tantantã. E quando ouvir... Vítima do complicado, o broche do sentinela. Você irá saltar da torre. Peritos criminais concordam que as exigências do chantagista não têm paralelo. Tô pensando aqui como é que... Vamos dar nota pra isso. Como que vamos dar? Você fala o que em relação a critério? Até o chantagista ter confirmado sua fuga. Faltam apenas 24 horas para o limite. E agora notícias do resto do mundo. Hoje o Shah do Irã anunciou planos de construir um novo complexo petroquímico inteiro. Ah, esse homem não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Essa mulher não parece a Gina dos palitos de dente? Tia May, alguém ligou pra mim hoje. Uma garota aqui de tarde. É ela, né, não? Não sei, querido. Eu tive que sair por alguns minutos. Aquela imagem da caixinha de palito de dente antiga. Deve ser ela. É que o Peter não pagou o dinheiro. Ela teve que trabalhar. O Peter preocupado da mulher ter ligado pra cobrar o dinheiro. Chamei, não acredito no que ela fala, hein? Eu já volto. Ela é louca. Fala que você mora sozinha. A gente sempre subverte tudo, né? Eu olhei, eu tinha olhado pro computador aqui, eu olhei de novo pra TV. Por um milésimo de segundo, eu achei que ele tava com aqueles guardanapos no pescoço. O pior é que parece, hein? Adei. Eu só vou me jogar na ponte, tia. Eu gosto dessas cenas rápidas, sabe? Outra época, lembre-se disso. Por que a pessoa lê um livro no escuro, cara? Porque ela outra quer... época, lembre-se disso. Diz assim, a luz. Não existia a luz. Ah, porque ele mora no sótão, pô. Você acha que vai ter luz no sótão? É verdade, né? A tia jogou ele lá. Vai pra cima. Você não faz nada de útil. Aí é quando ele foi lá, o cara hipnotizou eles e, falou, e fez ele esquecer, né, tudo que tinha acontecido. É, colocou um broxinho nele. Ele virou vítima comum. Mônia falou. Exatamente. Os caras estavam desde quando nesse telhado esperando? Tipo, na base, um dia ele volta aqui, né? Um dia ele volta aqui, né? Gente, vocês deixaram ele escapar pelo mesmo lugar, não, hein? Mas eles estavam preparados. Tá vendo? Os caras são mais espertos. Me quebrei, me quebrei. Soltar outra teia aqui é bom nada, né? Não para de olhar pra ele, não para de olhar pra ele. Ah, não, apesar que isso aí é um... Não é bem um anjo, né? É uma estátua. É uma estátua, estátua é estátua. Ah, é o Bruce. A Galen não faz ideia do que a gente tá falando, tá? Os fãs de Doctor Who... Tenho ideia. Apesar da parte ridícula deles terem incluído a Estátua da Liberdade no episódio. Ah, isso já tá na parte mais recente. Mas sabia que quando tu viu o primeiro episódio, uma piada recorrente era, né? Que a Estátua da Liberdade também era, mas como sempre tinha pelo menos algum turista olhando. Onde é que você quer ir? Nunca se deixava a forma de estátua. Ei, cara, não vai aprontar com abra a porta, por favor. Eu não estou me o primeiro episódio que aparece essas estátuas lá, né? Os anjos. Olha, o episódio é bom pra caramba. Um dos melhores, cara. Não tenha medo. Os anjos chorões. Lamentador é meu ovo. Mas essa roupa chorão é eternamente pra mim. Pago quando chegar em não chorão do Charlie Brown Jr., quero deixar claro. É anjo chorão. Então, você faria corrida ou não? Não, a questão não é fazer a corrida. Por que que ele quase não fala quando vira aranha? É, ele deve pensar assim, aí esse pano não vai mudar minha voz o bastante. Oh, dá uma carona, pô, eu não tenho dinheiro. Eu ainda tenho que pagar $46 pra mulher. A cidade é ansiosa. O cara fala, né? Eu não tô vendo o bolso dessa fantasia sua. Como é que você vai me pagar? O dinheiro. Eu te pago lá em casa. Aí ele vai pra casa da mulher, né? Você me empresta mais $20. Oh, tem que pagar o táxi ali. Ele não paga nem os lixeiros. Você me empresta $66. Aí paga 20 pro táxi, paga os 46 pra ela e vai embora, né? Aí ela fica pensando, ah, mas ficou um pouco errado isso aqui. Ou essa ameaça é apenas... apenas uma grande farsa deste século. Isso só o tempo dará a resposta. Que horas são? Cara, 50 milhões de dólares. Se hoje é muito dinheiro, imagina em 77. Eu tava vendo uma revista ali de 1980 e uns quebrados. Era 65 cents. Hoje em dia é 4 dólares. Dá pra ter uma noção do tanto que aumentou, é né? Isso, pois é. Dourado, espero que mande os ovos. Onze horas, tudo marcado. Legal que todos os relógios são sincronizados, né? Diferente da gente. Exatamente. Ele pôs o binóculo, vocês estão onde? Eu tô aqui em casa. Ele pôs o binóculo agora. Na hora que você falou assim, ele pôs o binóculo, ele tava encostando o binóculo no olho aqui. Tô bem atrasado. Acho que é mais adiantado, né? Eu vou pausar em algum momento aqui. Não, já desisti, deixa, tá bom. Tá bom, faz muita diferença. O computador conseguiu o código. As vítimas estão grampeadas. Tem coisa que a edição dá pra arrumar um pouquinho, tem coisa que a gente já falou com o povo que... É isso que eu vou falar, olha, o bom vai ser pra editar isso aqui. Tudo bem. Eu vou deixar o áudio sincronizado com algum de vocês aí, já. Eu falo assim, que às vezes a gente só dá uma risada reagindo a alguma cena. Aí essa risada dá pra dar uma editada pra ela ficar no momento certo, né? Agora o restante é uma coisa ou outra só. Aí o Peter descobriu tudo. Ligou pra polícia falando. Engraçado. O principal suspeito. Não, sabe o que é engraçado? É que normalmente quando você machuca o braço, você não usa ele, né? Você não vai usar. Simplesmente tirou a tipoia pra... Sim, sim. Mas na hora ele tava usando o telefone com o braço machucado. Segurando o telefone. E depois ele tirou a tipoia e já... Ele sarou! Ele sarou, ué! É, na hora que... Aí vai começar a discussão se ele tem ou não fator de cura, mas ele sarou! Nossa, dor de barriga forte. Um banheiro! Vamos. Olha a cara dele! Olha lá, ele até fez. Ele abriu. Ali. Pronto, foi dominado. O cara tinha falado pra ele ir pra cima do Empire State, né? Era de algum lugar alto. Eu acho que era o Empire State mesmo. Ele vai pro Empire State. Empire State. Isso, Empire State. Pô, eles estão quase reunindo todas as esferas. Tá, parei. Ser mais emblemático, né? Ele podia ter mandado o Peter se jogar da ponte de George Washington. Ah, que a ponte foi outro carinha lá. Já tava ocupado. Acho engraçado que ninguém, tipo, o Peter, ok, ele tá subindo, vai subir pro Empire State, a outra foi pro metrô e tal. Vai ter um cara escalando a ponte, né? Ninguém faz nada. Empire State Building. E o cara do binóculo que você falou, ele tá namorando aquele avião, agora não mais. É, ele tá olhando pro avião, que é lá que o povo vai levar o dinheiro, né? Em teoria. É o ponto de entrega. Isso. Se não entregar o pessoal, ele vai fazer o pessoal pular lá de cima. Acabei de ver que tinha uma mulher discutindo com um cara ali, vocês viram? Magari vai ver aí. Talvez, não sei. O Peter tá entrando no Empire State. Aí ele entrou. Opa, então sincronizamos. Eu acelerei um pouquinho. Porque tinha os figurantes andando lá atrás, tinha uma mulher balançando os braços assim, eu tô assim, tá brigando com o cara. Também tá falando, não, aqui eu vou aparecer. Não, você sai daqui. Ele entrou no elevador agora. É, ele tá quase encoxando agora. O segurança ali. Entrou no elevador e ficou do lado do segurança, né? O segurança deve ter pensado, oh, caramba. É... acho que trabalha em elevador é ascensorista. Isso, é, eu falei segurança. Tem que ter uniforme de segurança pra mim. Mas ascensorista? É ascensorista? Ascensorista. Então só sobe, não, o elevador? É, então, ele é ascensorista quando ele tá no térreo. Quando ele sobe, ele vira descensorista. Não, quando ele sobe, ele troca com outro lá. Ah, sim. Você tem um ascensorista e um descensorista. Eu nunca entendi esse nome, ascensorista, por causa disso. Nunca muito entendi, bem, não. Nunca aceitei. A escolha foi sua. Vamos, rápido, desse jeito, rápido, parece que eu fiquei a vida inteira pensando nisso. Seu TCC na faculdade foi sobre isso? Então, deixa eu ver se entendi. O brilhante plano da polícia foi chegar no ponto de entrega e prender quem tá lá. Exatamente isso. Parabéns a todos os envolvidos. O prefeito não vai pagar nada, não, tal. Pode matar os 10, que vale bem menos do que 50 milhões de dólares. Tem um mini Ben lá? Não é o Big Ben, é o mini Ben. Sabe que Big Ben não é o relógio, né? É o sino. Muito bem. Aquela construção é a torre do Big Ben. Exatamente. Ninguém para, o cara tá em cima da ponte, quase jogando. Nova York, esses malucos. Um monte de cara de binóculo olhando embaixo da saia da mulher em cima do prédio. Ai meu Deus, eu vou fazer um comentário muito maldoso. Peter Parker. Destroy. Nossa, dói nos olhos. Sim, pois é. Agora sou eu que tô ficando hipnotizado. Eu acho que eu vou subir ali e pular. E aí você tem a solução mais simples. E... ele começa a subir, o negócio encosta do Brock. Não, é legal. Cai. Legal. Ele segura, né? É que na verdade ela já tem esse negócio que é pra impedir suicida, você sabe, né? É. Uhum. Não, o mais legal é que o Brosh mal saiu, não chegou nem no chão, ele já voltou ao normal. Não, só o Brosh cai no chão, ele segura o Brosh na mão e não faz efeito mais. Só agora faz efeito. Tem se o tiver... cinto da teia, hein? Ah. É. O Brosh só faz efeito se tiver preso na roupa. Nossa, mas isso aí é fraco. Não, ele que é forte, pô, respeito. Ah, sim, tá certo. Legal, você destrói a antena, tudo começa a piscar. Afinal, é assim que funciona na vida real. Eu tô me segurando pra não fazer as piadas que eu repeti lá no podcast lá. Né? Ia falar que é fraca porque é a antena da TIM. E é engraçado, né? Igual mostrou aí agora, o cara fica como se tudo fosse explodir, né? Fica andando pra trás com as mãos. Começou a brilhar, oh meu Deus. Vou ter que assistir o Pokémon. A loira que tava em cima do prédio parece a Olivia Newton-John lá cantando Xanadu. Ela sai tranquila, né? Tipo, o que eu tava fazendo aqui? Ah. Três patetas de novo. Ih, vão lutar? Será? Tá tudo certo. Eles estavam sendo dominados também, né? Deve ser, amiguinhos. Né? Ah, você não conseguiu abrir, não? Eu abro. Você... o cara destruiu uma antena, mas abriu uma porta não dá. Então, o bairro tornou-se um dos seus próprios inimigos. Acho que precisa de ajuda. Se não se importa, eu vou dar uma sugestão. Por que não vai até a delegacia municipal e conta ao Capitão Barbera tudo o que aconteceu? Fred Flintstone tá catatônico. Eu ia falar catacumba. Ele ficou igual o Quasimodo lá no Tweep View Classic que a gente fez. 14º distrito. Por algum motivo, lá tinha motivo, o Quasimodo tava ligado na máquina, né? E aí é porque ele destruiu a antena, voltou tudo pro painel, é assim que funciona. Sim. E aí, como ele tava conectado, sei lá, de alguma forma no painel, ele ficou catatônico, né? A pergunta é, cara, cadê a aparição do Stan Lee que até agora eu não vi? Não, ele aparece só no julgamento do Incrível Hulk. Não, ele tem que aparecer nesse, não, eu não aceito isso. Não, ainda não era mal. Descaracterização do exatamente. Filmes. Engraçado é que o cara fica aí parado. É, foi a ordem que ele recebeu. Sim, mas se os... É que eu estou me adiantando ou vocês já estão adiantados e eu estou atrasado. Aí quando os capanga passa e fala, oh, ele é o chefe. Se não acontecesse isso, ele ia ficar aí até hoje. Ou melhor, não, sei, até ele morrer alguns meses depois. Ele estava esperando o chefe de polícia, que o Homem-Aranha falou para ele se apresentar ao chefe de polícia e confessar tudo. Apesar que ele não se apresenta. Ele entra junto. E o que o James está fazendo na delegacia? Do lado do Globo de Ar. Acho que é o mesmo prédio. Se aproveitar. O quarto andar, o Clarim ou o Globo. E no quinto a delegacia. Eu sei que ligou, mas eu... Não, tudo bem. Eu sei. Ei, Parker. Hã? Vem cá. Sua paquera não me interessa. Quero falar com você. Ah, eu também gostaria de dar os parabéns, capitão. Foi um belíssimo trabalho policial. A bem da verdade, esse também era um bom Jameson, viu? Pena que só durou o piloto, né, mas... Dizendo que seu amigo, o computador, tinha resolvido o caso. Aí eu fui buscar os criminosos. Mas o meu dia... Mas você não apareceu para mostrar... Ela tá igual aquele... O seu Didi que eu vi aqui lá do Homem-Aranha 2. Na próxima vez vai em campo por dar faltas... Peter, bom que te encontrar, principalmente em frente à delegacia. Vamos resolver aqui logo. Senhor, olha, acho que o senhor vai gostar. Que é isso? Vai, Peter, vende as fotos logo. Eu preciso do meu dinheiro. As suas fotos. Ela olhando lá. Os caras posaram pra foto com a aranha melhor, cara. É incrível. Como pode ser você o único a conseguir fotos dele? É, ninguém vai suspeitar de nada, né, Homem-Aranha? Porque eu só vou botar um tripé aqui pra gente tirar uma foto. Aí depois aparece no jornal. Fotos por fim, é pá. Ah, eu tenho que dar a mão pra esse palé pra ver se ele me faz. Na verdade, ela pegou a mão dele. Não vai fugir, não, com você. Vou junto até. Caloteiro. Ela aparece no restante da série, não? Que eu me lembro, não. Depois, coitada, na segunda, né, temporada, ela é outra personagem. Coitada, né, velho? É a mesma atriz ou outra personagem? Não, é outra. Ah, bom. Outra personagem. Muito bem, terminamos. Ah, que pena. Vamos assistir o retorno? né. Então, gente, vamos dar notas pra isso aqui? Quem começa? Notas. Quem quer começar? Ah, sei lá. Não... Pô, a gente se divertiu. Deu risada. É. Por mais que, como a gente falou, tem que se colocar na época, mas... Calma aí, só te interrompendo, mas a nota pro filme, não pro Tweep View. Sim, eu tô dando a nota pro filme, não. Eu sei. A gente se divertiu. Como a gente falou, tem que se colocar na época, mas mesmo assim, não impede a gente de fazer piadas idiotas. Sei lá. É que eu gosto dessa série. Não é uma supai da mãe, né, mas... é impossível ser tão... Ótima conta. Chegar aos pés daquilo, né? Claro. Ah, sei lá. Nota. Acho que 8 tá de bom tamanho. É divertido, nossa, não é? Se você se colocar na época, você se diverte e dá risada. Nem que seja dos três ninjas patatas tirando foto com a aranha. Mônio. Eu concordo com a Garen, do 8 fácil. Gente. Eu vou baixar a média bonita. Você é desses, então? Crianças. Não sabem, então, né? Não viveram. Filme do Homem-Aranha. Deixa eu ver o quanto de Homem-Aranha tem no filme pra dar uma nota. O de Homem-Aranha tem um monte. Ele aparece um monte. Não, tem um cara com uma roupa de Homem-Aranha. Verdade seja dita. E esse é o único filme que ele descobre os poderes fugindo de um carro. Toma essa, Remy Web. Fugindo de um carro que tava 5 por hora. Mas fugindo. Ó, seguinte, eu ia falar que a primeira aparição em carne e osso do Homem-Aranha, mas não é, porque tem aquele desenho, aquele Electric Company lá, né, que apareceu o Homem-Aranha, mas enfim, é o primeiro filme do Homem-Aranha. Mas já tá no próximo episódio. Então, né, deixa eu pensar. É que normalmente eu dou a nota, eu escrevo num cantinho a nota antes, alguma coisa assim, mas dessa vez eu tô pensando no programa mesmo. E o Super-Man era nesse mesmo ano aí, 78. Bom, analisando como o fato de ser um filme, um dos primeiros filmes live action, tem seu valor aí, né? O que eles conseguiram fazer com orçamento de série também tem que ser considerado. Eu acho que perde um bocado no fato de que, tipo assim, é bom pras pessoas que queriam ver o Homem-Aranha em carne e osso, mas ao mesmo tempo é ruim porque não tem nada a ver com a revista, ah, né? Mas na época, que é o que a maioria era fã. O pessoal nem tava assim, não tinha esse mimimi todo. Não, eu sei, eu falo, não é questão de ser fiel ou não ser fiel, mas tipo, é praticamente outro personagem. Não tem vilão, ele vai enfrentar esse monte de cientista maluco e genérico. Esse monte de mané. Então eu vou dar uma nota aquela mais série, baixa. Aquela série do Super-Homem, da Lois lá aqui. Super-Homem super poderoso e que ele enfrenta é ladrão de banco. Uhum. Lois e Clark. Isso. Pô, teve temporada com kryptonianos, cara. Não, isso aí é Smallville, a série. Não. Lois e Clark. A série que você gosta. Está gravado. Bom, então o fato de ser o primeiro filme, etc, etc, eu vou aumentar a minha nota do que eu achei do filme e vou dar 5. Vergonha! Decepciona, Ed. Olha pelo lado bom, a média ficou 7. Ah. A média é razoável. A média no IMDB, eu acho, é 4,8. Eu só vou perdoar porque não é o Spider-Man e não apareceu o Aranha-Móvel. Não, porque assim, eu acho legal algumas tosquices, assim, que hoje é tosquice, na época não era, por diversão e tudo mais tal, mas analisando como o filme, né? Algum dos Twip View, filme que a gente gravou até hoje, já te fez chorar de rir? Esse fez. Então, mas fez porque eu zoei o que o filme tentou fazer de forma séria, entendeu? Então, assim, o que aumentaria a nota é o que eu achei do filme particularmente, não o que o filme quer oferecer. Então não dá pra considerar. Vergonhoso. Mas ficou bom, a média 7 ficou boa. Então fechamos aqui, mais algum comentário? Não, acho que agora eu vou assistir Eu Sou Pai da Mãe. Bom, então só queria agradecer todo mundo, né, que se a gente chegou até o número 100 é porque tem gente que tá ouvindo, né? Então obrigado a todos. Ups, 100 ouvintes, né? 100 ouvintes, combinado. Valeu, sexta-feira agora a gente tem mais um Tweep View e semana que vem a gente tem Tweepcast e mais um programinha lá no YouTube, né? Então, até mais. Abraços. Então...